aquilo. Eu sentado na praça, bicicleta de lado, com as fichas do flip, aguardando o bolado. Cadê a porra do menor? Chegou e a passa batido, gritou de longe. Qual é, Vito? Vem ver, deixaram fudido. Cova rasa, largado no terreno, em frente encruzilhada. Eu criança, 9 anos, e o defunto me olhava, olho aberto. Alguém falou, não encara demais. Olhar de morto é foda, te persegue, tira a sua paz. De lá pra cá foram tantas lembranças que eu não queria. Jardim Catarina, Santa Luzia, nos 90 eram vários cadáveres por dia. Um monte de barriga vazia, um monte de cabeça vazia. Quem quer fugir se vicia, acaba magro de anemia. Estrada de chão, no caminho da escola, encontrava os moleques de oitão. 6 horas da manhã, amanhece cedo pra ladrão. Roleta russa do cifrão, pesca pegando fogo. Quem passou de 18 sabe que nasceu de novo. Meus amigos foram assassinados na média dos 14. Briga de bairro, 5, 7, judaria um montão no 12. Fui criado desviando das balas, nunca conheci a paz de que tanto se fala. Muita arma, muita droga, muita covardia. Bem-vindo ao genocídio nosso de cada dia. Visão de cria, criminologia. Aqueles olhos abertos me perseguem até hoje em dia. Quem diria? Visão de cria, criminologia. Querer paz sem justiça é utopia. Paz sem voz não é paz, é medo. E essas armas não são de brinquedo. Visão de cria, criminologia. Querer paz sem justiça é utopia. Paz sem voz não é paz, é medo. E essas armas não são de brinquedo. Meu anjo andando armado, deixando o santo ocupado. Onde eu nasci, filosofia é canhão destravar. Sou criminal no trabalho, mudar de vida é o caralho. Pra vacilão, tiro na testa, morte de aniversário. Eu vim colhendo flores do lixo, vim pisando em solo restrito. Pensamento em 2100, mandamentos antes de Cristo. Mutilado igual minha quebrada, pelo dom tem vários no risco. Com funkeiro, linha de frente, rap nunca mata serviço. Libertando a mente, olho aberto, não vira refém. Despertando um monstro libertário que a minha mente tem. Kit rajada nesses versos frau, bem, bem, bem, bem, bem. Alguns na frente morrem por ódio, mato o rei da porra do pote. Os menores de habilidade, seu talento tira do osso. Que destrói já vira negócio, poucos vence tipo Obama. De lucrado pelas vielas, bem gasto em Copacabana. Foda com a bandana, se tem grana várias te ama. Pelo som mudando o universo, pesadão tipo nego drama. Muda toda a porra da trama, diamante surge da lama. Quem não vive a porra do sonho vai morrer sonhando na cama. Visão de cria, criminologia. Querer paz sem justiça é utopia. Paz sem voz não é paz, é medo. E essas armas não são de brinquedo. Visão de cria, criminologia. Querer paz sem justiça é utopia. Paz sem voz não é paz, é medo. E essas armas não são de brinquedo. Bota a cara, vá, que nós bota pra cantar. Caminha não, parceiro, aqui nós bota pra voltar. Bota a cara, vá, nós tá doido pra apertar. É Salvador, parceiro, aqui nós bota pra voltar. Artilharia, criminologia. É nós que pega nessa porra, então vigia. Então vigia, abraça e confia. Moeda pra favela, moeda pra família. Cê tá chocado, não tem branco nessa rima, vai. Sobe no passeio, é vandal que tá na pista. Boy branco, rimo crime, cês chamam de arte. Quando é um preto, cês tem medo e quer deixar de parte. Eles falando de Gucci, eu falando de Nike. Pobreza não repercute, riqueza fake é verdade. BR no erro da incerteza. Num dia nós tem comida, no outro só tem a mesa. Visão de cria, eu amo cada Maria. Respeito os morador, respeito e hierarquia. Pai sem voz, criança sem medo. E você diz que depressão não é doença pra preto. Olha no espelho, vê as marcas da guerrilha. Em cada cicatriz eu vejo sangue, é nostalgia. Você me vê dos camelô aos condomínio. Eu tô mais badalado que camisa dá um quilo. De onde eu vim assim não dá pra vocês. É headshot todo dia, é RIP all day. Vocês armados nesses vídeos é airsoft. Vandal armado é de verdade. Run, corre!